está girando. Em suas voltas os mais fracos vão ficando. Feliz daquele que tem história pra contar. Quero ouvir! Lindo demais! Nunca tive preconceito. Fazer o bem sei que é de Deus. E assim vou levando a vida. De preconceito, fazer o bem sem que é Deus, e assim vou levando a vida. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho vai se levantar. Note que até a orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação. Hoje choro de ciúme. Ciúme até do perfume que ela deixa no salão. Agora você vem forte. Eu não quero que ela note. Em mim tanta tristeza. Quero dormir para não ver outro homem me abraçar. Quero dormir para não ver outro homem me abraçar. Lindo demais! Seu rádio Alvorada Sertaneja. Aqui é só modão. Cheguei cedo aqui nesse barzinho, que já tem uma hora de som, uma boa música ao vivo e um repertório do bom. Do jeito que eu gosto é só modão. Aí na décima gelada, alguém fez o pedido da que ela mais gostava. E de repente viu, e foi por algo abaixo, qualquer esperança de esquecer o meu amor. Eu que cheguei sorrindo, agora eu tô chorando, e a culpa é do cantor. E já que eu tô largado, põe notão no talo pra aumentar a dor. Pago o cover dobrado só pra repetir a que me machucou. E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo e se agarrar em mim. Velhos tempos de amor conosco. Aô, Tato Moço, a Tchai Marisol, segundo! Aí na décima gelada, alguém fez o pedido da que ela mais gostava. E de repente vi, e foi por algo abaixo, qualquer esperança de esquecer o meu amor. Eu que cheguei sorrindo, agora eu tô chorando, e a culpa é do cantor. pra repetir a que me machucou. E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo. E se agarrar em mim como nos velhos tempos de amor tão louco. Nada mais sei de nós do que morremos abraçados no desejo. Na doação total, na loucura desse beijo. Jade Jadson! Fechando muito bem o Alvorada Sertaneja, o Jade Jadson, com participação do Mato Grosso e Matias, Por Álcool Abaixo. E mais uma do Mato Grosso e Matias, Levando a Vida, Dama de Vermelho, o Gian Giovanni, Meu Último Amor. E assim finalizamos o Alvorada Sertaneja do seu rádio. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. E até o nosso próximo encontro. Alvorada Sertaneja. Amanhã tem mais. Bom dia. Chácaras Alto Alvarenga. A oportunidade para adquirir um cantinho sossegado é essa. O crente que é verdadeiro leva a vida consagrada. Vende-se chácaras de 1.100 metros quadrados, de frente para o asfalto, bem localizadas na comunidade Alto Alvarenga, em Alvarenga, Minas Gerais. Este é um bom investimento que garante valorização. Portanto, não deixe de passar para conhecer as chácaras Alto Alvarenga ou chame no contato 33 9 87 15 8961 e fale com Paulo Martins para mais informações. Não demore, porque a oportunidade é única. Venha conferir. Não fique para trás. Com crédito pessoal do Sicoob Credicop, você paga seu IPVA à vista. É isso mesmo. Utilize o crédito pessoal do Sicoob Credicop e quite seu IPVA à vista e com desconto. Ah, e o melhor de tudo é que você pode dividir em até 60 vezes. Procure uma de nossas agências ou acesse os canais digitais App Sicoob, Internet Bank ou caixas eletrônicos e contrate agora mesmo o seu crédito pessoal. Mais que uma escolha financeira, Sicoob Credicop. Marmoraria Pocani, agora em novo endereço, Rua Sabará, número 45, ao lado da Prefeitura. Na Marmoraria Pocani, você conta com profissionais capacitados, lhe oferecendo um serviço de primeira e com rápido atendimento. Entrega rápida, com montagem dos serviços. Tudo em mármore e granito você encontra aqui. Marmoraria Pocani, venha e faça seu orçamento. Marmoraria Pocani, agora em novo endereço, Rua Sabará, número 45, próximo à Prefeitura. Fone 339-8890-0523. Direção Eduardo. Está entrando no seu rádio. Xiii! Lá vem fofoca. Agora no seu rádio, lá vem fofoca. Conta aí, vai. A Band enviou comunicado à imprensa, confirmando a saída de Fausto Silva do comando de seu programa. Está previsto que ele fique no comando da atração até o final desse mês. Uma pena, porque seu programa tem levado atrações e pautas interessantes e Fausto, sem dúvida, é um dos maiores nomes da comunicação no Brasil. Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, Faustão terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. Você acabou de ouvir Lá Vem Fofoca. Se liga aí, qualquer momento tem mais. 2h57. Verão mais quente. Por ela eu parei com os rolê, tô caseiro, deixei pra trás o pegador paladeiro. No clima do verão. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Verão muito mais quente. E o seu coração não faz bumbum. Agora ela só faz bumbum. Esta é a rádio. Esse é o clima. Isto é verão. tem novidades para Alvarenga e região. A USA Boutique ampliou. Agora temos um anexo de nossa loja, trazendo roupas, calçados, semijoias, perfumarias e muitos produtos para deixar seu look ainda mais bonito. Precinho que cabe no seu bolso. Então venha logo conferir nossos produtos no menor preço. Estamos aguardando sua visita no brechó da USA Boutique. Atenção! Está chegando o dia. A maior promoção do ano vem aí. Show de prêmios da Eletromóveis Fagundes. Na compra de qualquer produto, você concorre a um sofá retrátil no primeiro sorteio na Eletromóveis Fagundes. E também temos um ventilador no segundo sorteio e um liquidificador no terceiro sorteio. Só na Eletromóveis Fagundes você encontra muitas novidades. Venha conferir. Parcelamos em até 12 vezes no cartão e 8 vezes no carnê. No pagamento à vista tem 12% de desconto na compra de móveis. Corra! Não perca esse super show na Eletromóveis Fagundes. E além desse super show de prêmios na Eletromóveis Fagundes, muito mais novidades. Chegou panelas de pressão elétrica, fritadeiras elétricas, aspirador de pó, ferro elétrico, mesa de jantar, guarda-roupas e conjuntos de estofados e muito mais. Na Eletromóveis Fagundes é onde você e sua família serão bem recebidos e com um ótimo atendimento para que possamos realizar seus sonhos de ter móveis e eletrodomésticos de ótima qualidade. Só na Eletromóveis Fagundes. Ela fica situada na Rua Imorés, número 624, centro de Pocrane, Minas Gerais. E sob a direção de Graciano Fagundes. Entre em contato no zap 33 98809 4489 e venha fazer suas compras dos sonhos na Eletromóveis Fagundes. Muito mais rádio. Disparada em audiência. 104,9. Ela é o máximo. 2h59. Estamos chegando. A partir de agora, você vai fazer uma viagem pela história da música sertaneja. Programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelici. Opa, muito bom dia, compadre, bom dia, comadre. Final de semana chegou com muita alegria aqui no Clube do Caipirão. Hoje, dia 20 de maio de 2023, sabadão de muita alegria. Hoje é comemorado o dia do pedagogo. Também é o dia nacional do técnico e auxiliar de enfermagem. Dia mundial das abelhas, dia nacional dos medicamentos genéricos. Dia do comissário de menores e o dia mundial da metrologia. Parabéns aos profissionais, parabéns aos aniversariantes de hoje. Eu sou Luiz Henrique Pelícia, e nós vamos juntos, juntinhos, defendendo o nosso cancioneiro rural, a música tradicional, através do rádio, através da internet. Juntos nós vamos nos emocionar, vamos nos divertir, vamos recordar grandes momentos do nosso cancioneiro. A sonoplastia do meu irmão, companheiro Zé Luquinha, assessoria e produção da Dona Juju, em parceria com você, amante da música sertaneja. Com a proteção de Deus, estamos chegando! Moçada, abre ala, estou chegando, estou sempre viajando e não tenho paradeiro. Eu sou nascido no grande estado de Minas, não tem nada que domine o coração deste mineiro. O meu Brasil de norte a sul eu já andei, nos lugares que passei já fiz uma confusão. Sou violeiro, levo a vida a cantar, se alguém quiser brigar pode vir que sou dos bons. Amigos, vai o abração de Crione, Barreirito e Mangabinha, o trio Parada Dura. Um dia desse eu cheguei numa festança, de cara entrei na dança, já foi com má intenção. Quando eu dançava, todo mundo eu empurrava, só pra ver se eu encontrava por ali um valentão. Olhei pra trás, vi dois cabras bem armados, vinha vindo pro meu lado, querendo me agarrar. Eu agachei, logo dei uma rasteira, joguei eles na poeira e continuei dançar. E é assim, minha gente, que eu faço no lugar por onde passo. Quero ver alguém passar. Meus inimigos não venham no meu caminho, porque nele tem espinho e alguém pode espinhar. Eu sou mineiro, meu nome é parada dura. Gosto de noite escura, sou pior que Lampião. Já matei 5 e joguei no esbarrancado no dia santificado, sexta-feira da paixão. Aí, Parada Dura com o trio Parada Dura, abrindo com chave de ouro mais uma edição do Clube do Caipirão. Clube do Caipirão, despertando você para mais um dia. Opa, que maravilha, mais uma vez seja muito bem-vindo, compadre, bem-vinda, compadre, ao nosso Clube do Caipirão, edição especial sempre junto com você. Hoje, sabadão, a Juju já foi ajeitar um cafezinho pra nós, o Luquinha tá ali separando mais umas modas e nós vamos juntos recordando os grandes momentos da nossa música sertaneja. Daqui a pouquinho tem informações do agronegócio, já já tem histórias e canções da música sertaneja e a moda por aqui não para. Clube do Caipirão, o programa do modão. A moda por aqui não para, vamos ouvir com Ivo de Souza e Janguinho, composição do Batista dos Santos, Jardim do Pantanal. Nasce no horizonte, a relva se diz cortina, o campo no pé do monte desponta entre a neblina. A passarada em bando me revoa sobre a proa, os peixes saltam nadando na entrada da lagoa. No galho de um manjiqueiro, na encosta do caminho, os pássaros pantaneiros reproduzindo seus ninhos. Nuvens brancas, céu azul, passa uma garça ligeira, é o Mato Grosso do Sul, na amplidão pantaneira. Voa, voa, garça branca, sobre os rios e corichos, depois pousa na barranca, aqui seu cartaz desbanca a fama dos outros bichos. Convive em comunhão, consciente que esta beleza é um paraíso no chão. É o berço da fauna e flora, da caça e do caçador, no ciclo que se incorpora na obra do Criador. É o celeiro natural da biodiversidade, patrimônio universal, reserva da humanidade, não existe nada igual. Esse tesouro colosso é o querido Pantanal, unindo os dois Mato Grosso. Boa, boa, garça branca, vá mostrar pro mundo inteiro, com sua beleza e panta, este show de entrada branca pelos campos pantaneiros. O melhor da nossa raiz, Clube do Caipirão. Ótimo sábado, bom dia! Avenida onde passa o gado, destino.